Quem é que é autorizado a acionar a chantagem? Oceano 6311, 30 milhas, desça para 4 mil, autorizada a Renave. 4 mil, autorizada a Renave, Blanqueira que é autorizado, ingresso em Aida Colar Pistão 1 no 7, vento 1-0-0 graus 8-9. Pousando a Renato 63, 1-1, estabilizado. Pousando 63, 1-1, em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Obrigado, senhor. Pousando 3-1, 7-9, bom dia, pronto para ingresso. 3-1, 7-9, autorizado, linha decolar 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-0-9. Autorizado, linha decolar 1-0, 3-1. Mecânica que decola 5-8, controle 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0, decimal 8, lógica mais certa. Próximo 6-9, sinal 1-0, estabilizado, bom dia. Xalé 6-1, continua a aproximação, aguarde a tradição de pouso. Aguarde. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, é o controle. Ok, está agora cruzando 900 para 1000, se autorizado, vai na proa direta da plataforma Manati. Estou autorizado, informe livrando a zona de controle. Informará livrando a CTR, Oscar, Mike Yankee. Autorizado o pouso pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Eu pouso na zero, sai 3-9. 3-1-7-9, decola 0-0, 1-1-0-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Controle o TAN, 3179-2510 da El Leda. 3179, controle, contato radar, prossiga como autorizado. 3179, bom dia. Diego. Carrega 311 no solo, 02, direito 219, correção 21, deixa 1 no solo. Como é que é? Que frequência ali? É o controle. Ajuste agora no 095, desça para 8000 e voe que se avisa 367 para aproximação à RINAVE. Voo 367, descendo para 8000 e no 095, voo 3179, chame Recife 1251. Ficou, bom dia. Dois, autorizado ali a decolar, pista 10, vento 100 graus, 101. Em área de decolagem 10, Oceania 6312. Foi Salvador, eu vou 2196. 2196, até a posição. Ao controle, ajuste agora no 095, desça para 9000 e voe para Sierra Vista 367, aproximação a RINAVE. Afirma. O 2171 no lateral de Lagoinha, já autorizado para 5000. 2171 no desce até 5000. O 2196 autorizado, né, Matheus Zé? Animo a terra, 0219. Meia 312, decola 09, controle 120, décima 8. 308. 302. Oceano 6312, é o controle, está em contato rodado. Prossiga como autorizado. Prossegue 6312. Meio autorizado decolar, pista no zero, vento 090 graus 8, né? Ok, iniciando, do 2196. Voo 2171 a 30 milhas, desça para 4000, autorizado RNAV. 4000, autorizado RNAV, Voo 2171. Voo 3859, lateral de Alagoinhas, desça para 5000. 5000, Voo 3859. Fechou o controle de Salvador, frequência 1208. Dois uma meia, decolou no 3, controle 120, decimal 8. 208, partiu. Bom dia, Bruno. 2196, cruza 2000. Ajuste no 095, voe para Serra Vitor 368 e desça para 5000. Seu avião não recebeu? Agora sim, senhor. Está cruzando 200 para 1150, tem reclamação contrária. Gente, ajuste 1015, desça para 5000 e voe para Serra Vita 368. Desça para 5000 com 1015, Serra Vita 368, voo 19 e voo 8 na minha. Aeronave decolada de Salvador, confia. Confirmo, voo 2196, cruza 3700, Adael. Ok, voo 2196, Vossa Senhoria decolou com o código de Brasília, 5133 de Recife, área de Recife, tá bom? O 296. Ah, escuta. O código que Vossa Senhoria está usando não é da área do DACTA 3. Utilize 5133. Câmbio. Estou acionado 5133. Tendo em vista o fato que Vossa Senhoria acionou o código correto, este controle lhe informa. Contato radar. Ok, senhor. Muito obrigado, hein? 3859 terço para 4000 pés, está autorizada a aproximação à RNAV. 4000 autorizada a RNAV, 7359. Corrigiu, ajuste 1095, desça para 6000 e voe para Serra Vita 368. Salvador, voo 1184. Voo Salvador na frequência 1208. Ajuste 1095, desça para 6000 e voe para Serra Vita 368. Reitero, 1208. Cumprindo as instruções agora em 1208. Meio 6000, 1015, Serra Vitor 368. Voe para o Serra Vitor 368, desça para 6000, ajuste no 05, do 1184. Prossiga. Chano 6312, chame Recife 12685. 2196, chame Recife, 1251. 251, obrigado, Vossa Senhoria. Um abraço. Meio ao controle, ajuste no 015, desça para 7000 e vai para o Serra Vitor 368. 1015, Salvador, consigo o gol 296, a frequência do centro, por gentileza? Positivo, frequência 1251. 251, obrigado. Boa. 7000.2171 em aproximação, reduz a check trem, torre 11895. 1895, reduzido, gol 2171. Salvador, bom dia, gol 2171. A Rinave em descida para 4000. Autoridade da Rinave, descida para 4000, 1891. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 100 graus, 89. Livre pouso 90, 121. Em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre 11895. 295, reduzindo, 3859, bom dia. Boa. 1184, desça para 4000, autorizado a RNAV. 4000, autorizado a RNAV, 1184. Positivo, número 4 para pouso. 1184. Sierra Vitor 372. 3259, continua a aproximação, guarda a direção de pouso. 3259. Tower, good morning, Lana, 4950. 4950, maintain position. Holding point, runway 10. Ok, Roger, maintain position. Gol 2171 no solo, os 24, livre à direita, chama 21 decimal 9, no coração, 21 decimal 1 no solo. 21 decimal 1, livre à direita, gol 21. Na 3859, vento 090 graus, 8 nós, autorizado para o uso, estamos zero. Pouso autorizado, 1-0, tá? 3-2-5-9. Line up, 5-0 clear to line up and wait, runway 10. We are clear to line up and wait, runway 10, line up, forward 9 and 52. Uno, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 3295, boa. Torre Salvador, bom dia, gol 1891. 1891, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando, gol 1891. Na 3859, solo 25, liga direita, 121 decimal 1 no solo. Direita, 211, 3859, bom dia. 5.000, 0, 1, 5, autorizado, procedimento a partir do 3689. O 4950, clear, 4 take off, runway 10, wind, 090, degrees, 109. Já tem a 4950, runway 10. Xenema 250, está em identificação, dessa via chegada a Mari, até o nível 050, atenção aqui após está em posição TAP, vou ir no Serra Vitor 368 para a final da Renagem. Inicialmente, programa 368, mais próximo ao fogo, sempre será autorizado. Desça para 4.000 pés, autorizado a RNAD 10015 ao ajuste. 4.000, 10015, autorizado a RNAD 389. Roger. O 184, continue a aproximação da autorização de pouso. 18, decimal 5. 18, para 5. 1184. Autorizado, chama para o time. O 891, solo 30, direito 121, decimal 1. 121, 1. 2, Salvador, bom dia, gol 1184. Quem é que prossiga? 2 Salvador, gol 1184. Gol 1184, autorizado o pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 101. Autorizado o pouso, 100, gol 1184. 3896, chame a torre Salvador, frequência 11895. 11895, 96, obrigado. Azul 9540, acione identificação. Essa via chegada malha até o nível 050, 9540. Táxi autorizado, chama para ingresso no 7 Virgem. Afirmo, seu solo 35, direito 121, deixa eu arrumar no solo. Eu 3296, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 101. Pouso, 3296. Câmbio 250 autorizado por Ando Serra Vitor 366. Desça para 2500 Banks. Autorizado o procedimento terminado, toque estabilizado. Câmbio 2500 Banks. Autorizado o procedimento terminado, toque estabilizado. Câmbio 250. Câmbio Itapuã. Mike Yank. Itapuã, toque estabilizado. Ah, 4950 now, Recife Center, frequency 125.1, label 128H. We have Recife Center, 125.1, and label 3896, solo 37, direito 21, decimal 9, questão 21, decimal 1, só. 121, 1, 3897. Descida, Oscar, Mike Yankee. Descida para 500 pés, Mike Yankee, vamos passando para o farol de Itapuã. A 500 pés vai reportar o farol de Itapuã, Oscar, Mike Yankee. 9540, vou ir na proa de Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés, autorizado a Renagem. Serra Vitor 368, autorizado 3.000 pés. 4.000 pés, autorizado a Renagem. 4.000, autorizado a Renagem. 1015, permanece. Estabilizado na Renata, chanel 62, 0. Chama torre em 1-895, 6250, chanel 62, 0, boa. Torre, bom dia, chanel 64, 48, acione identificação, autorizado por o de Mari, para a chegada a Mari, descida até o nível 050 quando pronto. Permanece sob vigilância. Eu acho que a Mike Yank observa que está na segunda final da pista 1-0, chame a torre Salvador para ingresso no circuito, a frequência é 1-1-8-9-5. 8-9-5, vai observar o tráfego, acho que é Mike Yank, graças. Salvador, acho que é Mike Yank. Acho que é Mike Yank, prossiga para o farol de Itapuã e reporte no farol para instruções de espera ou cruzamento da final 1-0. Vai reportar para visual contrato na final, acho que é Mike Yank. Então esse aqui, então está em outro tráfego agora, está decolando o Papa Romeo Novembro Baixuís com K28 que vai interceptar o corredor Axé. Tá, ciente do tráfego, vai reportar para o de Itapuã. Novembro Oscar Whisky decola aos 4-0, os 4-2 confirmo, e foi um tráfego de helicóptero, o Oscar Maikian, que é um Sikorsky, aproximando-se do farol de Itapuã, agora 2 milhas para o farol, mantendo 500 pés. Ciente do tráfego de helicóptero a 500 pés, farol de Itapuã, Novembro Oscar. O Chanel 250, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 graus. Pouso autorizado, pista 1-0, Chanel 6-250. Farol de Itapuã, acho que é Mike Yankee. Aqui, o Mike Yankee no farol mantém espera 500 pés, e tráfego do Novembro Oscar que decolou agora, pela minha informação, está passando 600 pés. Está visual o tráfego? Ah, visual com o tráfego, acho que é Mike Yankee. Se a gente evite o tráfego, ele vai fazer curva à direita aí, em sua direção, para subindo para Bill Pays, e aguarde para o cruzamento da final 1-0. Está aguardando. O Novembro Oscar está visual com o helicóptero, abaixo 500 pés, falou Itapuã? Visual, Novembro Oscar Whisky. Gente, mantém a separação visual, chama o controle, frequência 120, decimal 8, informando que está visual com o tráfego. 120, decimal 8, informando o tráfego. Foi boa, 9540 azul, final de 8. Azul 9540, continua, aproximação, guarda a orientação de pouso, pistola 0. 9540. Controle de Salvador, o Papa Romeo, Novembro Oscar Whisky. Prossiga. Papa Romeo decolou do ANA 17, na presente, na vertical do Pará de Itapuã, tem o helicóptero Sikorsky à esquerda, direção ao farol da barra. Mantenha a separação visual com tráfego, informe passando através do farol da barra. Informará no farol da barra. M6250, solo aos 44, direita, 121 no